pediu pra que eu partisse, participasse, não de tudo desistisse, mas que dessa vez ficasse, me acalmasse, tão juntarmos os cacos, e reparasse que só nós dois somos tão fracos, entendesse que às vezes é complicado e a vida precisa ter sonhos mais acordados que muito. Se planeje quase sempre de errado, mas me passe uma certeza que é seguro do seu lado inteiro. Nosso amor não é possível terminar assim. Eu penso no que foi que eu fiz. Eu quis achar motivos seus pra tudo se acabar assim, pra tudo terminar assim. Meu amor, meus olhos teimam em não querer chorar, mas não conseguem dominar a lágrima de amor que cai, causada pela angústia de um vazio. Amo, te amo tanto, e cada dia eu vivo mais no seu amor. Sofro com sua ausência, mas sua imagem trago sempre junto a mim, em mim. Amo, eu te amo tanto, e cada dia vivo mais no seu amor. Mas sou feliz assim, porque um dia eu pude me entregar a esse amor. As malas desfaço, corro para seus braços, de saber que me sinto completo só com seu abraço. Pra mim nunca foi tão fácil sentir, não sei o que faço. Me vejo frágil, tô fraco, meu rap perde compasso. Sei que são fases do amor, em todas as frases no amor, são muito mais do que palavras quando se fala amor. Cê sabe bem que eu não vou, já não importa quem eu vou, o importante agora é... Sofro com sua ausência, mas sua imagem sempre trago junto a mim. Ao amor, eu tenho você nos meus braços.